ruído é música. Se barulho é música, por que não o ruído? Aliás, ruído não é barulho? Os ruídos ou barulhos mais comuns no secular bairro do Recife são, sem sombra de dúvida, os de êxtase. Sejam o êxtase pelo deslumbramento com o lugar, ou o êxtase da velha madeirada dada em recantos sombrios acompanhada por olhos atentos de quem faz que não está vendo. Ainda que, nos últimos anos, esses ruídos venham sido pouco a pouco substituídos por traficantes oferecendo sua mercadoria e tiros disparados por inconsequentes em meia multidão de vidas que só querem se divertir. Ainda assim, soa deste modo para nós o ruído ali produzido.